A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Eterno, o Poderoso, o Criador, o Libertador, o nosso Senhor que criou os céus e a terra. Nós vamos continuar compartilhando sobre o profeta Amós. Na última ministração, trabalhamos com o capítulo 4 e 5. Porque eles vinham numa mesma ideia, era possível fazer isso. Só lembrando a você também que no escrito original hebraico não há essa divisão numérica de capítulos. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6, se eu sentir que é possível. Talvez nós avancemos até o 7, porque continua o juízo do Senhor sobre a casa de Israel. E eu quero lembrar você uma frase, um pensamento, uma ideia. Quão maior for a bênção de Deus sobre a nossa vida, e quanto mais Deus colocar em nossas mãos dons, talentos, bênçãos em geral, fruto de uma aliança com Ele, quanto mais alguém é abençoado, maior é a sua responsabilidade. Abençoado eu digo no sentido de uma aliança. Quanto maior e mais profunda for essa aliança, maior também será a responsabilidade. Isso, num primeiro momento, nos traz grande alegria quando pensamos na aliança com o Senhor, ser povo do Senhor, receber toda a bênção que dele provém, fomos criados por ele, fomos libertos em Jesus Cristo de todo o cativeiro, mas isso nos remete a uma grande, grande, grande responsabilidade. Falo, em princípio, pela minha própria vida, e isso aumenta muito o temor que tenho para com Deus, o reconhecimento da sua grandeza, soberania, amor, que se manifesta em de todas as maneiras que nós imaginamos e além do que nós imaginamos. E também esse amor para com o próprio povo, mas sobretudo para com o mundo e o universo. É de grande responsabilidade, grande, grande, imensa, imensurável. E por causa dessa responsabilidade, ai daquele ou ai daquela que, tendo recebido toda essa graça do Senhor, ao ter nascido, ao ter renascido, não se entrega por completo ao nome do Senhor, ou não guarda por completo o seu mandamento, a sua palavra, os seus estatutos. Então, essa é a ideia. Maior o aliançamento, maior a profundidade dessa aliança, desse relacionamento, maior a responsabilidade. E o povo de Israel sabe disso, soube disso na época do profeta Amós, soube disso ao longo dos séculos, sabe disso até hoje. Se você ouvir os rabinos falarem, eles têm isso claro sobre a sua responsabilidade, sobre a sua, o seu dever na história. E nós também, como povo do Senhor enxertados na videira, somos extremamente agraciados, mas temos uma grande responsabilidade. E se não cumprirmos essa responsabilidade, o juízo do Senhor para conosco é tão severo quanto severo foi para com outros povos. O texto já de Amós citou, por exemplo, o juízo de Deus para com a casa de Israel, semelhante ao que havia no seu juízo para com Sodoma e Gomorra. É coisa grandiosa. Então nós precisamos mesmo pensar, repensar, estar muito, muito atentos. Mas muito, muito, muito atentos. Porque essa não é uma mensagem muito comum de se ministrar. De modo geral, se foge dessa palavra, mas nós não podemos fugir, porque senão seremos surpreendidos no dia do juízo com o Senhor nos dizendo onde você estava. E você vai dizer, eu estava escondido atrás das plantas ali, ou das árvores, vi que estava nu e me escondi, como Adão e Eva, também com Caim. E o Senhor vai dizer para nós, olha, você foi avisado de que grande era a minha benevolência para com você, mas também você tinha uma grande responsabilidade e não cumpriu com a mesma. Tá bem? E não há o que falar, não há desculpas, não há subterfúgios, não há argumentações, nem haverá. Nem haverá modo de você explicar isso ou aquilo. Nós somos extremamente agraciados, e por isso temos uma responsabilidade extrema também, tá bom? Então vamos trabalhar com a devocional do nosso irmão Everson, da Igreja Vida Nova de Atibaia, Igreja Evangélica de Atibaia, porque ele acompanha minha tia, sua mãe, nessa igreja. E depois eu já leio o texto e nós já vamos verificando isso. Só antes da leitura devocional de um salmo, lembra você, quem quiser indicar alguém para fazer parte do grupo de WhatsApp, é só indicar. Quem desejar o grande acervo que nós já temos, grandioso e uma bênção de acervo, no blog, é bloglogos7.blogspot.com. E se você já ouviu, fico feliz, espero que a palavra tenha edificado você. Se você ainda não ouviu, nós já temos 9 postagens no YouTube. E essas mensagens aí não são tão, não trabalhamos dessa maneira, o capítulo inteiro, são mensagens mesmo, pastorais. Você poderá ouvir, o canal se chama canal Metanoia. Pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura, está para subir mais uma ministração em breve. Um ou dois dias deve subir para o YouTube mais uma ministração. Está sendo editorado por irmãos queridos. E nós devemos ter mais uma palavra. Então você pode ouvir essa mensagem, tendo ouvido rapidamente, dê o like. Inscreva-se. O fato de você se inscrever é vantagem para você e para o canal. Para você, porque você imediatamente, ele é postado, você já recebe. Você podendo ouvir, na hora você já ouve. Ou então, guarda para aquele horário que você vai poder ouvir. E para o canal é muito importante, porque nos posiciona na plataforma do YouTube num local melhor, né? para ir bem direto assim, nós vamos ficando posicionados. Em um lugar melhor. Eu já notei de quando fiz a primeira ministração e sou obrigado a ouvir todas elas para nós fazermos correções, né? Não farei agora, mas nas próximas já tenho uma correção a fazer de algo que eu disse. Eu já percebi da primeira, segunda ministração para a nona um outro tipo de propaganda sendo veiculado. Então você vai sendo associado a outros pregadores, outros pregadores e pregadoras, missionários, missionárias. Você vai sendo colocado com propagandas de melhor qualidade. E também outra coisa que acontece é que o canal vai ganhando inscrições e você vai aparecendo, alguém está ministrando. Você está ouvindo a ministração de um outro pregador da Igreja Batista. E de repente aparece lá embaixo, canal Metanoia. Né? Você sabe como funciona melhor do que eu, que vocês são habituados. Eu estou me habituando lentamente, mas nos posiciona melhor. Tá bem? Então, dê o seu like, faça a sua inscrição, é só pôr o dedo na tecla ali de inscrição, vai aparecer o sininho, põe o seu dedo também ali, digite no sininho, ative o sininho, pronto. Você está inscrito, compartilhe com mais alguém, mais uma pessoa, sempre, se você fizer isso por semana, você colabora. Toda conversão que houver, você é coparticipante, toda edificação, toda santificação da igreja, você é co-participante, um dia no céu, você também poderá apresentar esse fruto, porque você orou, peço a oração, porque você divulgou, compartilhou. Então, dê o seu like, faça a sua inscrição rapidamente, compartilhe com mais alguém e, se desejar, faça um comentário fraterno para comigo, para com a pastora Margarete, ou para com os editores, parabenizando pelo lindo trabalho que eles estão fazendo. Chamam-se Márcio e Ana Paula, tá bem? Um casal. Então, pode fazer um comentário, o comentário que você desejar. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? E se houver alguma discordância, não tem problema, pode colocar desde que você o faça de maneira educada, senão nós teremos que cancelar qualquer postura assim que não seja educada. Eu, quando trabalho com temas assim, dos quais discordo 180 graus, discordo, mas não deixo de respeitar as pessoas. Então, faça isso. Tá bom? Ótimo, maravilha. Eu acho que vamos ficar só com seis mesmo, né? Pelo tempo. Vamos ver. Faço a leitura do Salmo. Salmo diz assim: criação, citação de hoje. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida, essa tradução. Vamos lá, capítulo 6. Israel, então o texto está trabalhando sobre o juízo de Deus com a sua própria nação, com a sua própria casa. O pai acertando, disciplinando a casa. Esse é o contexto. Tá bom? Amós é isso, né? Israel se entregou à corrupção. Ai, ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ora, vós, homens notáveis, da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Veja o que o texto está dizendo. Como Deus se refere, falando a Amós, ao povo de Israel. A primeira entre as nações, o primogênito das nações, né? Então, os nobres, os líderes, os governadores, os principais em influência, em condição social e prestígio em Israel, que se sentiam seguros e protegidos, seriam os primeiros a ser levados cativos para o exílio. Ah, pastor, agora estou entendendo. Estou entendendo porque muitas vezes até líderes nossos, eu mesmo, como um líder da igreja, fui o primeiro a ser corrigido por Deus e fui levado cativo para um exílio de alma, porque eu tive uma grande e principal influência, uma boa condição e prestígio na casa do Senhor, e o Senhor primeiro pôs a mão na liderança. Então veja bem, embora o profeta Amós falasse principalmente a Israel, traduzo para você, ao Reino do Norte, sua palavra de advertência e correção era também merecida por Judá, ou chamada Sião, capítulo 2, versículo 4 e 5, traduzo, Reino do Sul. Em um determinado momento, o Estado de Israel, a monarquia de Israel, se dividiu entre Norte e Sul. Perdão aí, pastores, pastoras, eu tenho que pensar em todos e há pessoas que não têm esse conhecimento ainda, precisamos explicar. Então, em determinado momento da monarquia, dividiu-se em norte e sul. O norte ficou aproximadamente com 10 tribos, e o sul com 2. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel, o reino do sul de Judá. E, muito embora Amós fosse o profeta originário do reino do sul, ele foi levantado por Deus para corrigir o reino do norte. Em primeiro lugar. Então, o profeta Amós foi ministrar para o Reino do Norte, mas também ministrou para o Reino do Sul. E primeiro caiu em exílio o Reino do Norte, as 10 tribos mais ao norte, e posteriormente caiu também o Reino do Sul, as 2 tribos mais ao sul, Judá e Benjamim. E um pedacinho de Manassés. Embora o profeta Amós falasse principalmente a Israel, reino do norte, sua palavra de advertência e correção era também merecida por Judá, eu disse, pois Israel, propriamente dito, consistia em todas as 12 tribos. Em suma, quando nós falamos Israel, são as 12 tribos. São todos os descendentes de Jacó, que passou a chamar-se Israel. Grosso modo, é isso. Israel refere-se ao todo, à totalidade. Mas, num determinado momento da monarquia, dividiu-se em norte e sul, sendo que o norte ficou com o título de Israel, o sul com o título de Judá, mas o fim deles foi quase... Foi o mesmo, mas... com características diferentes de cativeiro e de exílio, tá bem? Então, a palavra do Senhor é para todo o seu povo aqui. E eu não tenho dúvida em dizer-lhe que ela diz respeito a nós, porque nós fomos enxertados nesse povo de Deus. Versículo 2, passai a Calné, e vede, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que esses reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ouça, Igreja, imaginais que podeis afastar o dia mau? Você vai chegar para o papai e vai dizer assim: olha, foi isso, foi aquilo, eu tive muita dificuldade nisso e muita naquilo, por isso eu acabei caindo na idolatria, na maldade, na corrupção, na mesma postura de que os outros povos, foi isso, foi aquilo. Você pensa que vai fazer isso e vai convencê-lo? Quero lhe dizer que não. Na realidade, está atraindo o império do terror sobre a sua vida. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre os seus belos sofás. Comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras, como Davi, e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais. Que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Uma metáfora aqui para o povo todo, tá bem? José mesmo tinha como descendente Efraim e Manassés, né? Mas aqui não está falando de José como Efraim e Manassés, está falando do povo de Israel. Por essa razão, estarei entre os primeiros a serem presos e expatriados, então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente. É uma palavra dura do profeta de Deus, através do profeta Amós, para a elite, o povo da elite, que tinha grana, que estava lá no palácio. Uma palavra dura: vocês serão expatriados primeiro. Eis que Yahvé, Deus, jurou por si mesmo. Assim declara Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei a cidade e tudo que nela há. Olha aí. O Senhor detesta os palácios e os palacianos que acabam se corrompendo, o Senhor também detesta. Na época de Jesus, os palacianos tinham um partido? Tinham. O partido dos palacianos na época de Jesus eram os Herodes e os Herodianos, povo que vivia ali na fartura, né, junto com Herodes, mas Deus diz: eu detesto essa arrogância. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar alguém que ainda estiver se refugiando ali: há porventura mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for não, então ele lhe replicará: cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé. Esse nome, irmãos e irmãs, é impronunciável, e nem nós estamos pronunciando aqui. São 4 consoantes, elas são impronunciáveis. Nós colocamos aqui 2 vogais, né, para falar Javé, ou mais 2 vogais e uma consoante para falar Yahvé, mas não podemos falar aquele nome que é impronunciável, o nome do Senhor. Esse nome não pode ser mencionado. Ele é também chamado de Adonai, o Senhor, ou é chamado de O Nome. E quando você quer falar O Nome, só o nome, você não está falando o nome dele, você está falando o nome do Senhor, você fala Hashem, Hashem, tá bem? Porquanto Hashem ordenou expressamente e ele mesmo despedaçará a casa. O que, que é isso? Despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. Aqui atingiu o povo também, porque a corrupção, a idolatria chegou lá nos mais pobres também. Havia uma certa classe média, não é correto a gente aplicar esses conceitos e essas nomenclaturas, a gente chama isso de anacronismo, porque na época não se classificava como classe alta, classe média, classe baixa. Então isso é um anacronismo, não é correto. Mas só para facilitar a sua compreensão, no pessoal mais abastado, Deus falou que detesta, mas esse pecado não ficou somente entre os mais abastados. Aquele pessoal que tinha um comércio na cidade também, de condição social razoável, né, para boa, ou às vezes só razoável, também pecou contra Deus. Vendiam até ídolos. E os mais empobrecidos também, infelizmente, também prestavam cultos a essas divindades. Então, o Senhor pôs a mão em todos. A casa grande e a casa pequena. Foi tudo reduzido a pó. Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos? Versículo 12. Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. A grande questão aqui, irmãos, também, além dos pecados de Israel, era a injustiça social. Há uma inconformidade e uma repulsa do Senhor para com a injustiça. E ele põe a mão mesmo e exorta o seu povo. Vós que vos alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, significa nulidade, e ainda exclamais, porventura não tomamos Carnaim, significa cifres de poder, mediante a nossa própria força? Ó casa de Israel, dizia Vé, o Senhor Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação pagã, e ela vos oprimirá, desde Leboamat, ao norte do Líbano, até Riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. Irmãos, é possível. Então vamos avançar, porque essa palavra é tremenda demais. As três visões proféticas de Amós, capítulo 7. Yahvé, o Senhor, me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, ó Yahvé Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar, como Jacó poderá sobreviver? Considerai o quanto ele é frágil. E Yahvé demonstrou na Shan arrependimento e compaixão e afirmou, eis que isto não ocorrerá. Louvado seja Deus. Porque o Senhor deixava aqui o alento para o remanescente fiel e para a sequência da história de Israel, que vai desembocar no Messias de Israel, que vai desembocar na igreja. Louvado seja Deus, mas a palavra é dura. Então, versículo 4, então o Senhor Adonai revelou-me também que para o julgamento estava convocando fogo, a qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente, ó Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Yahvé sentiu na Shan compaixão e arrependimento e garantiu, eis que isso também não acontecerá. Irmãos, percebam, por um lado, o Senhor está dizendo o seguinte, Agora eu vou estabelecer justiça, agora eu estou punindo, vou punir, vou mandar uma nação pagã e eles serão levados para o cativeiro, o exílio. É terrível, é minha mão forte contra eles. Por outro lado, há uma ideia latente aqui, subjacente, até melhor dizendo, que eu sei até onde eu vou com o castigo, porque depois eu ainda vou renovar essa aliança, até que ele faça nova aliança em Cristo Jesus, né? Tudo que vai acontecer, estamos aqui há 700 anos antes de Cristo, tudo vai acontecer, mas eu ainda vou fazer uma nova aliança. Versículo 6. E Yahvé sentiu Naxã compaixão e arrependimento e garantiu, eis que isso também não acontecerá. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso, o Eterno como um prumo na mão. Estava junto a um muro construído sobre o rigor de medidas exatas. Olha o prumo do Senhor aí. Tem que ser tudo perfeito na construção, né? A obra é perfeita. Ele é santo, santo, santo. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel, e nunca mais vou poupá-lo. E nunca mais vou poupá-lo. Os rabinos que estudam a palavra do Senhor profundamente, até hoje, concentrando-se, claro, no Antigo Testamento, no Talmud, na tradição de outros rabinos, eles sabem desse juízo e aguardam pelo Messias. Infelizmente, eles aguardam pela vinda do Messias. Ainda eles não entenderam, todos não entenderam, alguns já se converteram, mas todos não entenderam que o Messias já veio. E eles aguardam esse Messias não é só para restabelecer o Estado e não é só para Israel voltar a ter o esplendor na época de Davi e Salomão, não, não, não. Eles sabem que um conserto de Deus, o prumo de Deus, está posto sobre Israel e que Israel tem que acertar o seu caminho. Esse prumo, irmãos, é o prumo do Senhor sobre a igreja também. O Senhor está pondo um prumo na igreja, essa igreja que vai passar por um último grande despertamento, usar outro termo hoje, um outro momento de coração aquecido, uma outra grande, né, operação de Deus. Tem um prumo do Senhor. E esse prumo do Senhor, quando ele pergunta para o profeta Amós, e Amós responde, ele diz assim: nunca mais vou poupar. Ou seja, só depois, no nosso caso já, da segunda vinda, e quando eles entenderem que o Messias que eles rejeitaram já veio. E que também é a segunda vinda, só aí acabará, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Antes disso, o prumo do Senhor está posto, nunca mais. Por isso que eles não conseguem ter paz em momento nenhum. Mesmo quando estão em situação correta. Quando eles estão errados, não tem paz. E quando eles estão corretos, eles também não têm paz. Porque o prumo do Senhor prometeu, está prometido, que nunca mais sairia da casa de Israel. E não vai sair. Só vai sair na volta de Jesus. Nunca mais vou poupar. Versículo 9. Mas os altares idólatras de Isaac serão destroçados. E os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. É específico aqui a palavra. E agora, irmãos e irmãs, a parte final do capítulo 7, quando Amós é acusado de traição. O profeta Amós. Os profetas sofreram muito e homens de Deus e mulheres de Deus que são usados como uma voz profética sofrem muito. Eles são odiados por Satanás, eles são odiados pelo mundo e eles são odiados pela própria carne, pela própria velha natureza, que se manifesta até dentro do próprio povo de Deus. No caso aqui era o povo de Israel, no nosso caso dentro da igreja. Eles não aguentam que você fique falando, que você seja levantado por Deus para falar disso, não. Não vem me falar de injustiça, de que Deus está com o prumo e nunca mais sairá esse prumo até a volta de Jesus. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir só o que Deus vai dar de bênção. Eles querem saber só das bênçãos do Senhor. Eles não gostam de ouvir. Eu estou falando sério. O diabo odeia o profeta, porque o profeta alerta a casa. O mundo odeia, porque o profeta, com a sua palavra, faz com que o povo de Deus se aprume. E a velha natureza odeia. E ela se manifesta, às vezes, dentro da própria casa, da família, da igreja, porque o povo não quer ouvir. Quer viver uma vida aparentemente cristã e dizer assim: não, eu sou cristão. Eu tenho credencial de membro da minha igreja. Eu já fui batizado, ou eu sou professo, como nas igrejas mais históricas. Mas não querem ouvir mais do que isso. Mas quando Deus levanta homens e mulheres para dizer, e só alguns são levantados para isso, eles dirão, e nada os deterá, até que Deus estabeleça que é chegada a hora, e ele poderá, ou ela poderá ser perseguido até a morte. E justamente com o auxílio dos seus, os seus próximos. Os seus próximos. Então, eu me levanto profeticamente aqui para dizer que Deus me fez o principal dos pecadores. Ele não me fez o principal dos pecadores, Deus me fez santo, mas eu me tornei o principal dos pecadores, tendo abandonado a santidade de Deus. Mas ainda assim, Deus me levantou para dizer a todos vocês: o prumo do Senhor está sobre a igreja, e esse prumo do Senhor não sairá nunca mais, só sairá na volta de Jesus. Por isso, igreja, acerte o seu caminho. Por isso, líder, acerte o seu caminho. Por isso, pastor e pastora, acerte o seu caminho. Porque quando chegar diante de Deus, você não vai enganá-lo com nenhum argumento. E por isso, líderes, presidentes, bispos, acertem o seu caminho e conduzam a igreja em absoluta busca de santidade. Porque o prumo do Senhor não sairá nunca mais de sobre a nossa casa, de sobre a igreja. Amós é acusado de traição. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel, norte. Eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nesses termos: Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora da terra. Olha só. Eles não queriam ouvir isso. Mas Amós diz. E o que ele disse? As palavras de Amazias resumem a profecia de Amós. Jeroboão, isso é, a sua dinastia, como era comum se referir ao rei, referindo-se a toda a descendência real, Esclarecendo, Jeroboão morreu de causas naturais, segundo o livro de Reis, no capítulo 14, verso 29. Mas seu filho e sucessor, Zacarias, segundo Reis 15, 8, foi assassinado, segundo Reis 15, 10. Amazias desprezou e ofendeu Amós, chamando-o de mercenário, como se fora um mero e falso profeta de aluguel, que, portanto, não deveria ser levado a sério. Amazias servia ao rei de Samaria, mas não ao rei dos reis, Yahvé, o Senhor. Por esse motivo, não permitiu que uma palavra profética fosse proferida na capela real contra Jeroboão, o seu reino. Está vendo? Dentro do próprio reino de Israel, o reino do norte, Amazias foi levantado por Satanás para impedir que a palavra fosse ministrada. É assim que acontece. Homens aparentemente da igreja se levantam para impedir que a palavra de Deus seja dita, mas nada pode deter essa palavra. Os profetas podem até ser mortos, mas ninguém detém essa obra, porque essa obra é santa, e ninguém detém um profeta, porque o profeta é voz do Senhor. Versículo 12. Mais tarde, Amazias expulsou Amós. Olha aí, Amazias expulsou o profeta Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá, vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. Está falando lá do reino do norte. E está dizendo para ele: vai lá para o sul onde você nasceu, vai profetizar lá, aqui não. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Yahvé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: vai agora e profetiza Israel, meu povo. Olha que beleza. Ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não faço parte de escola de profeta, eu não sou de nada disso, eu sou um criador de gado. Mas Deus me levantou e ordenou: vai agora e profetiza. E ele se levantou e foi. Sendo assim, verso 16, eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, nesse momento. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Mas eis que Yahvé te sentencia, dizendo: tua esposa se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, e a tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Ai, irmão, ai, irmã, ai daqueles que ouvem uma palavra de um profeta e não acolhem a palavra nem o profeta. Porque se o profeta de Deus abrir a boca em nome do Senhor e enviar uma profecia contra essa vida, além de todo o povo, se ele enviar especificamente contra uma pessoa, como foi aqui o caso de Amazias, se ele levantar uma palavra profética contra um homem ou uma mulher ou uma família, haverá grande ruína. Eu vou repetir: tua esposa se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, o Messias de Israel, o Espírito de Yahvé, seja sobre nós, e que ao ouvir o profeta Amós, o Senhor vai enchendo a igreja de um grande alerta, de um grande temor e temor, temor e tremor. Por quê, pastor? Porque para esse grande despertamento acontecer e nós termos 7.000 homens e mulheres que não se dobram a Baal, ou seja, que não se corrompem, que não idolatram, que passam por uma metanoia, uma mudança na mente, no espírito, no comportamento, nos valores. Para que aconteça isso, antes da volta de Jesus, nós precisamos ouvir a palavra profética acerca do juízo. Só haverá 7.000 homens e mulheres que não se dobram a Baal no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos e nas 21 nações que nós estamos falando, e no mundo, só haverá se ouvirmos a palavra profética. Porque se ele não poupou nem a própria Israel e permitiu que Israel fosse levado cativo para o exílio, norte, sul, depois sofrendo na mão dos persas, tiveram um leve alívio no início, mas depois sofreram, e os gregos e os romanos, e depois foram expulsos de Jerusalém e ficaram 2.000 anos fora de casa. Se o Senhor não poupa os seus filhos da disciplina, os seus filhos primogênitos da disciplina, e trata com Israel, o que não fará nós que somos enxertados? O que não fará ele a nós que fomos enxertados na videira verdadeira, a saber, Jesus Cristo, o Senhor? Ele também nunca mais tirará o prumo de sobre as nossas vidas e dirá: é com esse prumo que você tem que construir a sua vida espiritual. Se não tiver aprumado, eu ponho a mão. Se não estiver aprumado, eu ponho a mão. Então, irmãos e irmãs, tratemos de aprumar o nosso caminho. Fazer desse edifício espiritual, dessa construção espiritual, que são as nossas vidas, uma construção espiritual de santidade, porque Hashem é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E ele nos chama à plena santidade. Que Deus nos abençoe e que alertas com relação ao juízo, às vésperas da volta de Jesus, às vésperas do fim da época da graça, da manifestação do anticristo, da subida do Espírito Santo, da grande tribulação, da vitória de Jesus contra a besta, o falso profeta e o anticristo, às vésperas de tudo isso que está acontecendo, se levante uma igreja aprumada para a glória do nome do Senhor. Que esse texto de Amós cale fundo no nosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, o prumo do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.